Começa agora o Marco de Hoje na Showtime com Marco Antônio Santos Freitas. Agora na Showtime, o Marco de Hoje. Fala aí, Marquinho, boa noite. Oi, estou. Tudo bem? Estou aqui, não tô, a voz está bem longe. E aí, melhorou? Tudo bem, está ótimo. Tudo bem, querido? Está bem, tá. O seu entrevistado já está no ar e eu quero saber se ele está nos ouvindo bem, se está tudo bem com ele. Boa noite, doutor. Boa noite, estou ouvindo bem também. Ah, que bom, que bom, que bom. Ótimo. Só vou dar um briefzinho então, gente. Rapaziada, uma boa noite para quem estiver nos escutando, aí pelo Brasil afora. A gente vai falar com o promotor de justiça, Diego Pesce. Ele é da comarca de Erechim. Ele, junto do também promotor Leonardo Jardim de Souza, que é da comarca de Taquara, foram autores de um livro que está dando muito o que falar, que é Bandidolatria e Democídio, Ensaios sobre Garantismo Penal e a Criminalidade no Brasil. Então, acho que não existe assunto mais pertinente nos últimos tempos, né? Verdade, verdade. A gente falar basicamente é sobre as expectativas da sociedade em relação ao aparelho judicial e também sobre esse sofrimento que todos nós brasileiros estamos tendo ante a expansão da criminalidade no nosso país, sobre a proteção judicial aos criminosos, que tem como consequência direta o assassinato de aproximadamente 70 mil brasileiros por ano. Ou seja, muito mais que muita guerra junta. Então, boas-vindas então ao Diego Pesce. Tudo bem, querido? Tudo bem. Muito obrigado pela oportunidade de participar. A gente aqui agradece mesmo pelo teu tempo. Então, vamos começar pelo começo. Me fala como é que o Diego Pesce se interessou por, muito antes de escrever o livro, como é que foi teu interesse por essa área? Nós já somos promotores há mais de 15 anos, eu e o colega Leonardo, uhum. E nós presenciamos durante todo esse período um agravamento da situação no Brasil, né, ao ponto de nós chegarmos à marca que nós temos hoje, que é de um brasileiro assassinado a cada 9 minutos. Isso é um índice absolutamente inadmissível, não é, Marcos? Uhum. Nós temos no Brasil 11% dos assassinatos do mundo, 21 das 50 cidades mais violentas do planeta estão no Brasil. E nós percebemos, na nossa atuação como promotores de justiça, que a sociedade brasileira parece anestesiada em relação a esse fato. Né? Nós parecemos acostumados com essa barbárie e resolvemos preencher, de certa forma, essa lacuna entre as análises que são feitas, entre a produção intelectual em relação a essa matéria, que é muito escassa e parece que é um verdadeiro tabu essa questão. Uhum. E aquilo que nós enxergamos no nosso dia a dia. Então, nós resolvemos, como é dito no livro, apontar o elefante na sala. Uhum. Né, ver se conseguimos chamar um pouco da atenção da sociedade, das autoridades, para esse descalado que nosso país tem vivido. Marco Antônio, eu gostaria de participar, claro, porque isso me interessa muito. Boa noite, doutor. É João Carlos Alckmin quem fala. Boa noite, João Carlos. E eu quero dizer o seguinte ao senhor, eu concordo com o senhor em gênero, número e grau, porque durante algum tempo eu fiz uma campanha sem quartel aqui contra máquinas caça-níqueis e corrupção policial. Continuo fazendo. Recebi um tiro no pescoço que quase me deixou tetraplégico, um que perfurou o pulmão e uma bala que eu tenho incrustada na cabeça até hoje. Então, eu acho o seguinte, nós vivemos hoje na mão do crime organizado e vocês no Rio Grande do Sul estão pagando a incompetência dos governos do estado de São Paulo, inclusive do meu primo Geraldo Alckmin, quando o governo de vocês recebeu integrantes do PCC que montaram células no Rio Grande do Sul, no Rio Grande do Norte, no Paraná, em Santa Catarina, e espalharam esta maldita organização no Brasil inteiro. O senhor acha que eu estou certo ou estou errado nessa avaliação, doutor? Eu acredito que o problema é mais do que claro. Até se nós pegarmos, por exemplo, apenas para que você tenha uma ideia da gravidade da situação do Brasil. Entre 2000 e 2014... foram cometidos mais de 740 mil homicídios no Brasil. Vocês sabem qual é a taxa de elucidação, quantos desses crimes foram apurados? 0,3, 0,4. Que resultaram em denúncias entre 5% e 8%. É nada. É nada. É nada. Uau. Então, Veja só, nós pegaram entre 2000 e 2015, para ficar uma conta redonda, mais de 700 mil homicídios não foram sequer apurados. Nós temos no Brasil quase 600 mil mandados de prisão em aberto, segundo o Banco Nacional de Mandados de Prisão. Isso dá muito mais do que a população carcerária brasileira. E nós analisando essas circunstâncias, quais são as soluções que o governo apresenta? Basicamente o desencarceramento e a indenização de presos pelas precárias condições das penitenciárias. Ou seja, o governo está retroalimentando esse sistema, que é um sistema de democida. Ninguém enxerga, ou finge não enxergar, que no Brasil é mais do que necessário uma política de encarceramento. Não é à toa que se tem o crime organizado tomando conta, mandando na rua e dentro do presídio. Porque o Estado abriu mão de ser Estado. O dever básico, primordial do Estado é manter a ordem, é manter a lei, né, a estrita legalidade. E o que nós vemos hoje é um abandono completo dessa situação. O Brasil assumiu perante a ONU um compromisso de reduzir em 10% a população carcerária, quando em 15 anos apenas nós temos 700 mil homicídios que sequer foram elucidados. Veja a gravidade disso. E vamos seguir tendo, nós temos ano após ano atingindo a marca de cerca de 60 mil homicídios. Isso não parou. Então, qual é a perspectiva que a população brasileira tem? De onde surgiu esse discurso de que o encarceramento não resolve, de que o problema todo é a aplicação de uma pena de prisão, quando 90% dos crimes de homicídio, que é o crime que se reputa mais grave ao lado do latrocínio, 90% desses crimes não tem autoria sequer apurada. Então, esses dados são escondidos da população brasileira. O que é vendido para o povo brasileiro é um discurso hipnótico, é um discurso falso, é um discurso até certo ponto piegas, de glamorização da criminalidade. E as pessoas estão reféns. Diego, pegando uma carona aí, desculpa, só assim, falasse em glamorização da violência. Isso que tu queres dizer com o título, com parte do teu título que fala em bandidolatria, eu queria que tu especificasse, assim, o que vocês quiseram dizer com bandidolatria e depois com democídio, tá? No caso específico do livro, por favor. Claro. A bandidolatria é uma expressão cunhada por um grande jurista paulista, já falecido, juiz de alçada, Volney Corrêa Moraes Júnior. Em uma obra de 2000, chama Crime e Castigo, Reflexões Politicamente Corretas, ainda no ano 2000 ele já apontava para essa tendência que ele verificava no Brasil. Ele dizia que isso era um surto de contra-civilização que nós vivíamos, que era uma revivescência cínica. E ele dava o nome de bandidolatria por quê? Porque partia da premissa de que o bandido é sempre inocente, de que o bandido... Essa inversão de valores, correto? Total, uma absoluta inversão de valores. O Volney era... O Volney era juiz em São Paulo, né? Sim, em São Paulo. Meu amigo, meu querido amigo, juiz do Alçada, grande magistrado, que grande intelectual. Meu pai foi desembargador, então eu era amigo do Volney. Infelizmente morreu. Exatamente, uma grande perda, um grande jurista, um grande brasileiro e acima de tudo um grande patriota, porque ele apontou... Isso aqui, veja bem, há 17 anos atrás, ele e o desembargador Ricardo Dipp, né, escreveram esse livro em coautoria. Esse livro é uma relíquia hoje. Quem conseguir encontrar, vale muito a pena comprar esse livro aí. Doutor, desculpe interrompê-lo, a falta de educação. Sem problema. Sendo grosseiro, eu queria fazer uma pergunta ao senhor, e já digo ao senhor. Eu sou absolutamente contra essa audiência de custódia, e lhe digo por quê. Eu tinha um amigo investigador de polícia aqui que o conheci desde que ingressou na polícia. Ele foi morto a marteladas e machadadas. A Dízio prendeu duas meninas que participaram, o levaram à audiência de custódia e a delegada entendeu que elas foram autuadas em flagrante fora do horário do flagrante. O promotor disse o seguinte: olha, doutor, eu concordo com a senhora com relaxamento, mas peço a prisão preventiva. Não, eu acho que elas não oferecem perigo à sociedade. Mesmo machadada e paulada. E as colocou na rua. Nunca mais vão encontrá-las, doutor. Como é que se chega a esse tipo de mentalidade? Não sei. Essa inversão absoluta de valor, que a polícia é sempre presumivelmente culpada e o delinquente é sempre uma figura sacrossanta e cândida. Eu não disponho aqui agora dos dados, mas isso é notório, que o número de libertações de delinquentes aumentou exponencialmente em razão da audiência de custódia. E tudo, como tudo que é feito no sentido de liberar no meio social pessoas que são perigosas, pessoas que deveriam estar encarceradas. O desencarceramento mata. Isso que vocês estão relatando, para mim, é uma constante. No Rio Grande do Sul vive uma epidemia de violência também sem precedentes. E eu lamento muito dizer, mas na minha modesta impressão, isso vai se agravar diante das medidas que são nulas que o governo vem adotando. Todos os governos estaduais, o próprio governo federal, os compromissos com o desencarceramento. Então, tudo é uma espécie de orquestra que trabalha em conjunto para uma finalidade que é sempre o democídio. Aqui, voltando na pergunta inicial do Marcos, o que é o democídio? O democídio é um termo criado pelo professor R.J. Rummel, que é a morte de qualquer pessoa ou povo pelo próprio Estado. Então, nós temos um estamento burocrático brasileiro, governantes, legisladores, aplicadores, lidadores do direito, que parecem pouco se importar com o destino de uma população que vem sendo massacrada, que tem índices de homicídio, para que vocês tenham uma ideia, morreu mais gente no território brasileiro do que na guerra da Síria, no ano de 2015. Nós precisamos de, juntando todos os principais grupos terroristas do mundo, Estado Islâmico, Boko Haram, Al-Saab, eles precisaram de 2 anos de atividade ao redor do mundo para matar o que se matou no Brasil apenas em 2015. Apenas em 2015? Apenas em 2015. Todos esses grupos terroristas, Al-Saab, Talibã, Estado Islâmico, eles mataram ao redor do mundo 61 mil pessoas. E desculpa, assim, vai parecer ter uma piada de mau gosto, mas, em outras palavras, esses grupos terroristas internacionais, eles precisariam, de certa forma, aprender com as nossas falanges aqui, é mais ou menos isso, correto? Vejam bem, eles precisaram em 2014 e 2015 para matar o que se matou no Brasil em apenas um ano, né? Então, isso é um estudo de terrorismo e resposta ao terrorismo. Saiu agora em 2016, né? Isso é uma calamidade e o nosso povo tem que... Fala um pouquinho, querido. Desculpa, mais uma vez, é que só a gente correndo aqui e tanta pergunta fica, né, pulando na nossa cabeça, aparecendo, brotando na nossa cabeça. Assim, fala sobre o garantismo penal. Por que ele existe? Por que ele é tão danoso? Me fala assim. O garantismo, ele se insere justamente nessa questão da teoria crítica oriunda da escola de Frankfurt, de Marcuse, de Georg Lukács, de que vê no criminoso uma espécie de nova classe revolucionária. O criminoso é o novo proletariado, e ele seria o detentor, de certa forma, o criminoso e outras classes e categorias marginalizadas, o detentor da consciência de classe revolucionária. Em outras palavras, ele está agindo como se ele tivesse agido apenas em represália, correto? Exatamente, como ele fosse, se a nossa sociedade burguesa fosse algo a ser destruído. E dentro dessa crítica sistemática que é formulada, ela, aquele que não se enquadrou, que é o criminoso, ele vira uma figura que detém a consciência de um futuro, que não vai chegar jamais, obviamente, mas um futuro que passa pela destruição desses nossos valores, esses valores burgueses, desprezíveis, como o respeito à propriedade, como o respeito à vida, como o amor à verdade e à justiça. Isso tudo não passaria de preconceitos que nós temos. Agora, na medida em que você consegue implantar essa mentalidade dentro setores do Estado, e esses setores passam a agir adotando teorias críticas, adotando o abolicionismo penal, adotando o garantismo penal em suas inúmeras vertentes, nós temos esse resultado, porque a realidade se impõe, né? O crime se impõe. Nós temos no Brasil hoje, vou dar um exemplo que para mim é terrível, nós temos uma campanha violenta, uma campanha forte para a legalização das drogas. As drogas são um flagelo intimamente ligado a essa macrocriminalidade. Falava-se há pouco aqui sobre o crime organizado. A droga financia o crime organizado, financia o narcoterrorismo. O dano que ela causa no tecido social é uma coisa incomensurável. O tráfico de drogas em larga escala, ele foi concebido inicialmente como guerra química. E é nesse sentido que ele deve ser enfrentado. E o que nós temos no Brasil? Eu sempre dou um exemplo de uma figura conhecidíssima, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Ele vem defendendo a legalização das drogas. E contraditoriamente, ele é um opositor ferrenho à liberação do porte de arma para defesa do cidadão. Então, com uma das mãos, ele oferece ao povo os meios de destruição, que é a droga, e com a outra, nesse estado, tira os meios de defesa. Tira os meios de defesa. Por que que eu acho que essa proteção judicial aos criminosos Como é que tu acha que ela teria que ser como é que ela teria que ser mudada? A razão que eu estou te perguntando é que a gente falasse muito em encarceramento, tá? Deixa eu ser aqui um pouquinho de advogado diabo. A gente sabe também que as prisões são verdadeiras escolas do crime. Não achas também que colocando mais gente, mais, como é que fazer, futuros graduandos de criminalidade? O Marco Antônio, eu vou dizer uma coisa para você. Faz parte da regra do jogo, e eu vou contar uma história, não vou citar, porque o doutor é promotor de justiça, mas há alguns anos atrás, eu e Percival de Souza entramos numa sala e tinha um camarada pendurado num pau de arara, o que pode checar o ilustre promotor de justiça. Quando ele nos viu, ele disse o seguinte ao delegado: o senhor não pode me pendurar porque a Constituição não permite. O delegado rapidamente respondeu para ele: você não pode roubar porque o Código Penal te proíbe, então estamos empatados. A grande verdade é a seguinte: a nossa polícia está amedrontada, está acuada, algemada, emasculada, não serve para mais nada, porque quando acontece alguma coisa, a Comissão de Direitos Humanos vai para cima e a polícia fica completamente tolhida do seu trabalho. Eu não sei aí no Rio Grande do Sul, aí eu só vi uma decisão de um desembargador que me deixou chocado, dizendo que um traficante poderia andar armado porque o trabalho dele era de risco. Quer dizer, nós vivemos em que país, doutor? Sim, veja bem a questão inicial ali sobre as condições da prisão. Esse é um falso dilema, porque ninguém defende que a prisão, que não se construam presídios, e eu acredito que todos nós, basta nós analisarmos esses escândalos que aparecem diariamente, principalmente na Operação Lava Jato, que existe dinheiro para que se construam presídios. Tanto é fato, e isso é uma coisa extremamente grave, tanto é fato que existe dinheiro para a construção de presídios, que se vocês pesquisarem na internet, vocês vão achar uma reportagem sobre o CNJ, que ainda, desde 2011, ele sugere que se responsabilizem autoridades pelo desperdício de mais de 103 milhões que foram destinados para a construção de presídios, e esses valores simplesmente não foram empregados. A situação da polícia é dramática. Vejam vocês, a média de morte da população brasileira é de 30 por 100 mil habitantes. Os senhores sabem qual é a média de morte do policial? Considerada, se fala muito nas minorias no Brasil, né? Sim. Considerada a categoria dos policiais, é o dobro. O policial morre 60 por 100 mil habitantes, é o dobro da média nacional. Bom, eu vou dizer uma coisa para o senhor. São Paulo tem a Delegacia de Vigilância e Captura, que pertence ao DECAD de São Paulo, deve ter 3 ou 4 delegados e 10 ou 12 investigadores para cumprir todos os mandados de prisão. Quer dizer, é brincadeira, doutor. Se os caras ficassem 24 horas por dia trabalhando, ainda demoraria uns anos. Isso, né? Isso, é uma tarefa sobre-humana. Isso é brincadeira. Eu sempre digo, o que se costuma falar é da polícia brasileira, que é a que mais mata no mundo, etc. Ali vale para todo mundo, vale para o policial também. Agora, em que condições? Que outra polícia do mundo trabalha nenhuma no cenário de guerra como a brasileira? Nenhuma. E qual classe, vou botar entre aspas, e qual classe marginal no mundo mata tanto? Exatamente. É, e você agrega isso a uma apuração que entre 5 e 8% dos casos de homicídio, apenas entre 5 e 8% resultam em denúncia, né? E você tem uma ideia da quantidade de marginais soltos. No Brasil você pode, isso é muito importante, você pode cometer um homicídio simples e iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto. No regime fechado você não conhece por nenhum dia, porque você pode iniciar o cumprimento de uma pena em regime semiaberto e passado, cumprido um sexto dessa pena, digamos de 6 anos, você já está em regime aberto. Isso é encarar o crime com seriedade? A mim parece que não. Olha, e é isso que nós tentamos denunciar no livro, porque a maioria da população brasileira não sabe do que se trata e não há uma contribuição efetiva para o esclarecimento dela. O senhor está absolutamente correto, porque eu lhe dou 2 casos aqui de São José dos Campos. Uma, o dono do jornal Vale Paraibano mandou matar a namorada porque estava grávida dele. Foi condenado a 20 anos em primeira instância, o tribunal derrubou para 18, está parado no STJ há 14 anos. Um outro cidadão matou um advogado, mandou ele se ajoelhar na porta do fórum, matou-o com 3 tiros na cabeça, foi condenado a 20 anos, está parado no STJ até hoje. Eu não consigo entender. O Estado de São Paulo julga todos os crimes e ações cíveis do Estado e tem 500 desembargadores. O STJ julga de todo o Brasil e tem 33. Isso só pode ser brincadeira, tendo 33 ministros. Isso só pode ser brincadeira, doutor. E essa morosidade contribui para o aumento da criminalidade, não tem dúvida. Nós temos agora, felizmente, está se iniciando no Brasil uma nova linha de estudos, que é a análise econômica do crime, e ela trabalha com as seguintes ponderações, que o crime, uma quantidade de crimes é determinada pela oportunidade de ganhos, né, e pela probabilidade de prisão. São fatores que detêm a prática criminosa. Agora, você pega um baixíssimo nível de resolutividade, não se apura autoria em muitos casos. E daqueles que se apuram, há essa perspectiva maravilhosa de uma impunidade levada adiante, como esses casos que o senhor acaba de mencionar, é claro que isso é um estímulo ao crime. E não pensem que nós, promotores, nós não nos comovemos com essa situação, porque eu estou 17 anos trabalhando nisso. Não tem coisa mais dolorosa, mais dolorida na gente do que o abraço da mãe de uma vítima de homicídio, sabe? Da mãe de uma vítima de latrocínio. Essas pessoas, tudo é tirado delas, foi tirado a vida delas também, porque a vida acaba ali. Então, é uma coisa muito difícil de trabalhar, e eu acho que nós temos que começar, no mínimo, e essa é a proposta do nosso livro, no mínimo, a tratar isso com muita seriedade, a enxergar que as desculpas, as falácias que são impostas à nossa população, não se sustentam. É hora de analisar o que está acontecendo na realidade para tentar diminuir, ao menos, esse democídio do povo brasileiro. A conexão dele caiu. Eu vou dizer uma coisa ao senhor. Eu fico absolutamente assustado com tudo que está acontecendo e com a inércia do Poder Executivo, porque o Ministério Público, o Poder Judiciário e a Polícia Civil e Militar dependem de dinheiro do Executivo. Mas com a roubalheira que foi feita, nós vemos o Estado do Rio de Janeiro como está. O negócio é feio, doutor. O Rio Grande do Sul também, que para mim era uma ilha de tranquilidade, vocês estão vivendo... Faz muito tempo, João, está ultrapassado. Tá? Vocês estão vivendo uma época muito brava, muito brava. Nossa, uma insegurança total. O Rio Grande do Sul não existem mais ilhas de tranquilidade. Essa é a grande verdade. Nós tivemos aqui uma comoção no Estado há poucos dias, o assassinato de um policial civil durante o cumprimento de um mandado de busca, né? levou um tiro na cabeça, na frente da esposa também, policial civil. E aí nós acessamos o site de notícias que se diz, o suspeito, esse sujeito que deu o tiro, que matou o policial, sabe o que ele estava fazendo antes disso? Ele movia uma ação contra o governo do Estado pelo período em que ficou preso, pedindo R$60 mil de indenização. Que barra. É o auge do poste urinando no cachorro, né? É absoluta inversão. Os policiais até pouco tempo atrás estavam recebendo o salário parcelado. Nós tivemos um caso aqui, um policial militar foi morto em serviço. Um mês depois a viúva não recebia a pensão do Estado. Os colegas fizeram, arrecadaram uma vaquinha para ajudar essa família, deixou dois filhos. E aí esse marginal que estava solto, demandando uma indenização de R$60 mil pelas más condições do presídio, matou um policial na frente da mulher. Isso comove a população, mas nós temos que passar dessa comoção inicial a atitudes concretas. Nós temos que cobrar das pessoas a responsabilidade de municiar a polícia com recursos, de construir presídios e de ter uma legislação que dê uma resposta mais efetiva a essa criminalidade. Porque a resposta, quando vem, ela é pífia. E isso, não tenho dúvida, que é um estímulo muito grande ao crime. Achas, Diego, que teria uma forma, assim, de... Partindo da suposição que haja uma forma de reverter essa situação, quantas gerações iria, a gente vai precisar para mudar isso, para começar essa história, já até nesse lance assim de falar uma coisa que eu acho muito interessante no início, que foi anestesiamento, né, da população, né? Ou seja, eu pelo menos vejo que o anestesiamento é o primeiro passo para a aceitação, né? O cara, né, mais uma morte, mais um crime, tudo bem, é assim mesmo, né? Não tem nada que eu possa fazer contra. Quanto tempo achas que com um processo assim, de reeducação, diríamos assim, ajudaria, ele precisaria para reverter essa situação, para mudar. De forma considerável, estou dizendo. Eu não acredito. Eu tenho capacidade, mas eu diria o seguinte, para a gente ter uma noção. Em 1980, a taxa de homicídio era, de homicídios por 100 mil habitantes era 11,7. Hoje ela sai 29,7. O meu grande receio é que, seguindo essa nossa toada, daqui a 10 anos ela esteja em 40 por 100 mil habitantes. Então, eu não tenho esperança de viver para ver isso muito melhor, vou ser absolutamente sincero. Mas eu acho que em algum momento nós temos que começar, e esse momento é para anteontem, nem para ontem. E começar pelo menos a analisar a coisa de uma maneira mais séria e sem discurso ideológico, sem discurso de vitimização de criminoso, sem falsos dilemas que nos são apresentados. Analisar a coisa como ela é de fato e começar a propor soluções efetivas. Olha, doutor, o que me choca é o seguinte, o poder moderador em São Paulo hoje, queiram ou não, gostem ou não, Geraldo goste ou não, é o PCC. Eu conversei com um delegado altamente experiente, um dos que mais entende de crime organizado no país, e eu perguntei a ele, eu fiz uma pergunta direta, por que que não matam logo o Marcola? Ele falou, você está louco? O Marcola, pelo menos, se conversa com ele e há possibilidade de se fazer algum acordo com ele. O segundo em comando, se ele assumir, vai ser um banho de sangue. Quer dizer, nós temos que rezar para que o Marcola continue com saúde, continue com poder dentro do PCC, porque é um poder moderador. Sabe, se isso não está na palma da mão da marginária, eu não sei o que, que é, né, João? Nós estamos entregues a eles. Analisando isso aí friamente, isso é uma situação pré-revolucionária, quando o Estado abre mão do seu poder e se passa a depender de pessoas como Marcola, quando o equilíbrio da segurança estatal passa a depender de pessoas desse nível, inclusive foi, não sei se foi se não me falha a memória, o Drauzio Varela, um tempo atrás, falando justamente isso aí, que o PCC, na verdade, é um poder moderador, um poder que diminui o número de homicídios. E, ora, isso é se contentar com quase uma piada, não é? O PCC teria que ser extinto, o crime organizado tem que ser combatido e, na medida do possível, extinto, com penas severas, com agressão ao patrimônio dele. Agora, no Brasil, nós já estamos cogitando em transformar isso aí como o senhor falou, um poder moderador. O que é isso? O que nós somos, afinal? Que tipo de povo cogita uma coisa dessa ou permite que isso se faça? Né? Nós temos que chamar na responsabilidade nossos governantes. A gente chamava isso antes de relativização, né, das coisas, mas a gente passou já muito disso, né? Muito. São aqueles estágios de desestabilização do governo, né? E o que desestabilizou tudo foi aquilo que eu disse ao senhor. Prende um dos líderes do PCC, ele cria caso, manda para o Rio de Janeiro, o outro manda para o Rio Grande do Norte, o terceiro para Santa Catarina, para outros estados, e lá eles criaram células. E hoje o PCC é sabido que é uma organização transnacional, que já está incrustada no Paraguai, na Bolívia, e não precisa mais de intermediários. Eles mesmos tratam da plantação ao refino à distribuição da cocaína. O PCC me disse, um delegado também, que se quiser mata o presidente do Paraguai sem nenhum tipo de problema. Uma palavra que foi dita aí é fundamental na interpretação disso tudo. É organização. O crime é organizado, não lhes parece? E a polícia é desorganizada. O Estado é absolutamente desorganizado. Nós temos, e veja bem, não estou fazendo uma crítica à polícia. O trabalho dos policiais é heróico. Só que eles não são deuses. Se eles não tiverem suporte, eles não vão conseguir fazer nada melhor do que eles estão fazendo. Então, por exemplo, uma questão que é central é o combate ao narcotráfico. O que é que o Estado brasileiro está fazendo em relação a isso? Absolutamente nada. Está propondo, através da sua mais alta conta, a legalização do consumo de drogas. Isso é um absurdo, isso é uma coisa, um Diego, crime. O Marco povo. Antônio, eu quero te agradecer por ter trazido um promotor aqui e me dar a oportunidade de tirar algumas dúvidas que eu tenho. Se ele tiver mais algum tempo, nós vamos explodir o tempo hoje. Tudo bem. Doutor, eu tenho a minha opinião e eu gostaria de ouvir a sua. o traficante, quando é pego, a pena dele é alta. Pode não cumprir todas, mas é alta. Agora, o viciado não é passível de pena nenhuma, e se tiver alguma coisa, faz um TC e vai embora. Não seria o caso de se criminalizar o viciado com a mesma pena do traficante? Porque nós só temos ladrões, porque nós só temos os receptadores. Se não tivesse receptador, não teria a mercadoria para o ladrão. Não é hora também de se apertar o viciado também, doutor? No meu entendimento, teria que ser mais grave a penalização dos dois. Do usuário de droga hoje chega a ser quase um invisível a penalização dele. E do traficante também não é nada assim que assuste. Não é nada que vá que gere um efeito dissuasório na prática do crime. Eu sempre gosto de recomendar àqueles que têm interesse na matéria. Existe um livro que foi traduzido no Brasil por blog, chama-se Red Cocaine. Esse livro explica toda a concepção do narcotráfico em larga escala. Inclusive alguns detalhes como esse que o senhor falou do PCC, de país produtor. O Brasil, além de ser fronteiriço, um país produtor, é também produtor de droga, né? Esse livro, só uma interrupção, Diego. Esse livro, eu li trechos, é sobre a relação ideológica barra política do tráfico, né? Porque exatamente, do tráfico, é correto? Sobre a concepção do narcotráfico em larga escala como guerra química. De maneira que, para que ele ocorra, é preciso que se corrompam amplos setores do Estado, né? E como guerra política. Exatamente, desde a política, polícia, todos os setores judiciários. E o efeito primordial dele é o seguinte: é a destruição da fibra moral de um país e a conversão desse dano causado ao país em riqueza para o crime. Então, esse dano todo que você vê, Cracolândia, você vê famílias destruídas, né? O tráfico é uma desgraça na vida de várias famílias. Você vê, tudo isso aí é convertido em dinheiro que alimenta o quê? Alimenta narcotráfico, alimenta narcoterrorismo, alimenta movimento revolucionário, gera mais opressão e pobreza. É uma maneira que tem de dominar, de subverter um país de uma forma dissimulada, uma forma, digamos assim, é uma revolução sem armas, né? Por isso que se chama guerra química. Isso. Acho que isso remete também ao que o João falou de transnacionalidade, né? Totalmente. Uma coisa, inclusive, veja só, essa cultura que se tem no Brasil de dizer que a droga é um direito subjetivo, é um direito individual, né, é um direito da personalidade, o uso de drogas, essa própria desculpa foi concebida por aqueles que implementaram o narcotráfico na América Latina, foi concebida como a ideologia ser defendida e vendida aos incautos, para que eles difundissem o uso de droga. Então, mas vamos fazer uma perguntinha, Diego. Perdão, querido. Não é que, como a gente não está se vendo, né? Para o pessoal que não sabe, é por telefone que a gente está conversando aqui. Às vezes eu dou uma pausa, eu acho que daí eu posso entrar, às vezes eu interrompo. Desculpa aí, Diego. Continua. Não, só para completar, essa ideia, então, de que o uso de droga é uma questão da personalidade, é um direito subjetivo e tal, foi justamente vendido para que as pessoas acreditassem que estão fazendo uma grande coisa. E, na verdade, o custo social disso é tremendo. E vejam, eu não nem falo de mega cidades como São Paulo. No interior do Rio Grande do Sul se verifica isso, né? Existem bairros, cidades pequenas do interior, com quadrilhas de pequenos traficantes, quadrilhas armadas, que subjugam, inclusive, o baixo efetivo da polícia local. Isso é muito grave, né? É um custo social que mais cedo ou mais tarde ele se revela, e se revela nessa forma de sangue brasileiro derramado, que são 60 mil homicídios por ano. Diego, deixa só, assim, ó, tem uma pessoa que nos ouve sempre, o Valtão, meu amigo Valtão, lá do Rio de Janeiro. Ele está perguntando o seguinte, ele fez uma pergunta que eu acho que seria até bem, já que a gente está meio finalizando, ele perguntou o seguinte, para eu te perguntar, quem ganha com isso? Quem tu acha que ganha isso? Ele até depois perguntou assim, o Soros? Fala assim, quem tu acha, quem é que ganha com esse caos? Olha, com o caos eu não sei, mas com o dinheiro você pode procurar na Vieira Solto, você pode procurar na Avenida Paulista em São Paulo, porque cada vez que me apresentam um grande traficante desdentado de chinelo, bermuda e sem camisa, eu só posso dar risada, porque aquilo não é o grande traficante, doutor. A pergunta do Valtão, ele perguntou sobre o Soros, Jorge Soros? É. Ele perguntou bem assim, ele escreveu assim, e quem, pergunta o entrevistado, por favor, quem é que ele acha que ganha com tudo isso E daí ele completou, seria o Soros? Eu respondo. Ou seja, você está perguntando em escala nacional e em escala mundial, na verdade. Não, eu respondo com outra pergunta. Que fundações patrocinam a tese do desencarceramento? É. Que fundações patrocinam a tese da liberação do tráfico de drogas? 8 ou 10 fundações em torno disso aí, todas com a mesma origem. Basta que se rastreie isso aí, mas vai ter um bom indício, pelo menos, não sei se ganham, talvez seja por idealismo, mas que estão envolvidas, né, com essa bandeira, estão. Então, a pergunta não foi nem específica de ganhar com dinheiro, ou seja, já está respondendo tudo, então, na sua opinião. Não, é com dinheiro, sim. O que interessa, o que move o mundo é o dinheiro. E nós fizemos uma palestra uma vez em São José dos Campos, e o ministro Cid Flaqueres Cartesini, quando estava na ativa, disse o seguinte: a guerra contra o tráfico será sempre perdido, porque o faturamento deles é 10 vezes maior que de muitos estados independentes e soberanos. Então não vai se ganhar até a guerra se não for uma guerra aberta. Porque o tráfico de drogas movimentava no final dos anos 90, de acordo com o Joseph D. Douglas, do Red Cocaine? Não. 2 trilhões de dólares por ano. Então, 2 trilhões de dólares no final dos anos 90, que é a última atualização que eu tenho nesse livro. Vocês imaginem hoje. No mínimo, acho que uns 15% aumentou, né? Exatamente, é um montante incalculável. E vejam, quem ganha? Como vocês acham que esse dinheiro é lavado? Como é que esse dinheiro é recolocado em circulação? Claro que tem muita gente grande envolvida nisso. É claro que isso tem que ser enfrentado em lugar de ser legalizado. Vamos legalizar as drogas, no dia seguinte as FARC serão o quê? Serão empresários respeitáveis? Exatamente. O PCC vai ser composto por empresários respeitáveis? O que é isso? Isso é absurdo. Eu inclusive tenho as minhas opiniões. Aonde se planta papoula, aonde se planta maconha, faça-se como fez no Vietnã, na guerra do Vietnã, joga a gente laranja, nunca mais cresce nem tiririca naquele local. Não tem outra solução. A guerra, o tráfico está vencendo. O tráfico continua vencendo. E na minha opinião, eu já disse isso muitas vezes, traficante não é cidadão, então não pode ser tratado como cidadão, porque cidadão ele não é. Ele é mais perigoso que um assassino. Um assassino mata uma pessoa, um traficante destrói a pessoa e a família toda. Nós temos um caso emblemático em São Paulo, doutor, de um delegado, doutor Murilo Macedo Pereira, que era um dos delegados que mais entendia de entorpecentes no Brasil, e a mulher dele, psicóloga também, a Vera, tinha uma filha chamada Vera, que teve um filho. O Murilo morreu, a mãe teve um derrame, a avó teve um derrame e ficou na cadeira de rodas, e o neto, já jovem, uns 18, 20 anos, a mãe saía para trabalhar, ele ficava com a avó. Ele matou a empregada, a avó, para ir vender a cadeira de rodas e o carro dela entregar para o traficante na esquina. Foi isso que aconteceu com o neto do doutor Murilo Macedo Pereira, que inclusive escreveu vários livros sobre drogas. Quer dizer, não tem solução. Mais um desses vários casos que acabam virando uma estatística, né? E a nossa intenção foi justamente fazer com que alguns desses casos, pelo menos, não virassem estatística e registrar de uma maneira permanente para a reflexão das pessoas. Porque é muito triste para nós que trabalhamos no dia a dia com isso aí, né? Nos depararmos com relatos como esse, que além da gravidade do caso em si, são acompanhados de uma desesperança muito grande na legislação penal, na atuação da polícia, do Ministério Público e do Judiciário. E é esse quadro que nós temos que mudar. Eu acho que a ordem acho que acontece primeiro a desesperança, depois o anestesiamento e depois a aceitação da situação, né? As fases, a negação, né? E depois o passo seguinte é a resignação. Só que nós temos que ter uma reação, a verdade é essa. Nós temos alguns movimentos já pipocando pelo Brasil aí, movimento contra a impunidade. Nós temos algumas iniciativas na área cultural, o filme Silenciados, o filme Desarmado, do professor Beni Barbosa. Nós temos que reagir, a sociedade tem que reagir, tem que se informar melhor, tem que procurar combater essa mentalidade hegemônica, onde quer que ela apareça, nas universidades, em qualquer lugar, para restabelecer a verdade. Nós temos que viver num país melhor. O Brasil tinha tudo para ser o melhor país do mundo para se viver. E, na verdade, é um grande pesadelo viver no Brasil. Mas, doutor, eu acho que os senhores têm uma diferença de nós em São Paulo também. Uma amiga minha, a doutora Elaine Biasoli, foi a primeira mulher a assumir o DENARC em São Paulo. E fez uma operação na Cracolândia, e o primeiro a ser preso foi um funcionário da prefeitura que traficava lá. No dia seguinte, o GAECO de São Paulo intimou a doutora Elaine e o corregedor que tinha mandado o doutor Nestor viaturas da corregedoria para verificar a legalidade do trabalho, que não houvesse absolutamente nada, para prestar esclarecimentos do porquê ela havia feito aquela operação. E a resposta dela ao promotor Milani foi emblemática, porque eu sou delegado e não preciso comunicar quando vou fazer uma operação sigilosa. Porque no Rio Grande do Sul eu não sei, mas em São Paulo existe uma guerra surda entre o Ministério Público e a polícia, doutor. E isso quem ganha é o bandido. Tem bandido para todo mundo, não precisa brigar as forças da lei. Esse fato, realmente, em questão de São Paulo, eu desconheço como acontece. Posso falar da minha experiência no Rio Grande do Sul aqui. Sempre tive uma relação excelente com a polícia. E os policiais são abnegados. Eu defendo muito o trabalho policial. Sei das dificuldades que eles lutam e a injustiça que muitas vezes eles sofrem, sabe? Então, eu respeito demais. Eles são heróis. Parabéns. Que a imprensa mostra, em geral, são os desvios, ou alguns até que nem são desvios, mas são mostrados como tais, né? O trabalho da polícia é digno de nota. Nós podemos ter a polícia que não é a melhor aparelhada, talvez não é a mais bem treinada do mundo, mas em termos de bravura e de dedicação, a polícia brasileira ela é insuperável. É verdade, o senhor está absolutamente correto. Parabéns ao senhor. Olha, é uma satisfação muito grande conversar com um promotor de justiça pública como o senhor, que tem a cabeça aberta, me parece ser uma pessoa extremamente jovem, extremamente preparado e extremamente preocupado. Quisera eu que tivesse mais pessoas como o senhor no Ministério Público, doutor. Obrigado pelos elogios. Muito obrigado, Chico Pérez. Temos vários colegas muito melhores do que eu. Vou agradecer. E o prazer é todo meu de falar com você. Então, gente, o nome do livro é Bandidolatria e Democídio, Ensaio sobre Garantismo Penal e a Criminalidade no Brasil. Os autores, Diego Pesce, é P de Paulo, E de Eduardo, 2 S de Samanta e de Ivan, e Leonardo Jardim de Souza. Tá? Então, gente, procure aí o livro. Eu quero agradecer mais uma vez, o João já agradeceu, e quero te agradecer também pelo teu tempo, pela tua atenção, tá bom? Prazer foi todo meu, estou sempre à disposição. Muito obrigado. Grande abraço. Grande abraço e obrigado. Abraço. Ô, Marco. Fala, meu querido. Se você receber alguma mensagem, inbox não fui eu. O computador está com vírus, viu? Se tiver qualquer mensagem minha, simplesmente não responda, não abra, não faça absolutamente nada. Mas não é o vírus, aquele vírus de bruços, né? Não, aqui nada vira de bruços. Aqui vira a mão na orelha do folgado que nem você, tá? Não, mas é sério mesmo, tá com vírus aí? Tá. Tudo bem. Bom, vamos tocar então a primeira música. Pois é, sim. Agora a gente vai da noite do frio ao sol, a gente aqui eu não gosto de usar essa expressão, mas a gente aqui é eclético no bom sentido. Exatamente. Então, vamos então para primeira música. Dos anos 50, vamos lá, gente. You got my heart really rocking. You leave my knees a weak and knocking. You put a shake in my hips. You put a kiss in my lips. Oh, don't ever, ever, ever leave my sight. You excite me. You got a twinkle in your eyes. And a way to tantalize. That wants to make me hold you tight. And wanna make some love tonight. Such a chill. never got it through. And when you get started, shake up. That little sissy has to wake up. Oh, don't ever, ever, ever leave my sight. You excite me. Showtime, sempre com você. You give my body such a chill. You really give a guy a thrill. And when you dance, you start to shake up. That little sissy has to wake up. Oh, no, never, ever, ever leave my sight. Yeah, you excite me. Oh, don't ever, ever, ever leave my sight. Cause you excite me. Essa canção de 58 não fez sucesso, se chama You Excite Me. Ao contrário do que muitas vezes a gente vê em traduções no Brasil, quando se fala em exciting, a pessoa traduz para excitante, que é uma palavra que tem uma conotação sexual no Brasil. O exciting em inglês seria empolgante, entusiasmante, né? Ainda mais em 58, um cara ficar fazendo uma canção de amor, né? Para uma moça enquanto toma milkshake. Viu que Shake não teria nada a ver falar, né? Você me excita, lembra? Um tapão na cara e me seria até detido. No caso, essa canção, né? Quer dizer, você me entusiasma, você me empolga, cantada por uma pessoa chamada Francis Thomas Avalone, mais conhecido como Frank Avalon, canção como eu falei, em 58. Turma da, né? Praia, né? Exatamente. O Frank, ele nasceu na Filadélfia, não muito longe de outros dois. Duas pessoas que acabaram também sendo ídolos jovens, que era o Fabian Forte, ou Fabian, e o Bobby Rydell, né? Todos eram fascinados pelo Sinatra, todos de origem italiana. Ele nasceu em setembro de 39. Olha só, interessante, ele foi descoberto por um olheiro enquanto ele se apresentava numa festa particular. O sonho dele, na verdade, era ser trompetista. Ele toca trompete desde que tinha, tipo, 8 anos de idade. E ele estava numa festa particular feita em homenagem ao Al Martino. Para quem não se lembra, o Al Martino é aquele que interpreta... Volária. Exato, é isso. E ele interpreta uma espécie de Frank Sinatra no Poderoso Chefão. O personagem dele era o Johnny Fontaine, aquele que queria um papel... E daí no final, a turma Corleone, a família, cortou a cabeça de um cavalo, né, e colocou para convencer o produtor de cinema. Então, de novo, então o Frank Avalon estava se apresentando numa festa particular feita em homenagem ao Al Martino, e daí, que é esse crooner e ator, tinha um olheiro ali que, nossa, esse cara vai fazer sucesso, o cara era boa pinta, tinha um vozeirão. E daí ele aparece em vários filmes da praia, que falasse, né, era sempre com aquela uma falecida ex-integrante da turma do Mickey, que era a Annette Funicello, né, ou também de origem italiana, né, e eles fizeram vários filmes da praia a partir de 63. Né, então, filmes como Folias na Praia, ele pode servir também como Rechear um Biquíni. Quando começou essa ideia de gente na praia, de garotada na praia, a ficar meio... fizeram muitos filmes e começou a ficar meio assim, meio cansativo. Ele fez um filme também chamado Festa no Gelo, ou seja, trocaram areia por neve, também A Praia dos Amores. Então, assim, foi basicamente um teen idol muito antes de teen idols como a gente tem hoje. Aí, mas a garotada assim de 15 a 17 anos era viciada nas aventuras desse casalzinho bem pueril, interpretado basicamente pelo Frank Avalon e pela Annette Funicello. O maior hit dele foi uma canção chamada Vênus, em 1959. Vamos tocar um trechinho de Vênus? Hey, Vina, oh, Vina, little girl for me to thrill. A girl who wants my kisses and my arms. A girl with all the charms of you. Venus, make her fair. I love the girl with sunlight in her hair. Essa fez sucesso, viu? Fez muito sucesso, é Vinas, é uma lindíssima canção. Vamos para os anos 60? Vamos embora. Vamos lá. 63. Your arms reach out to me and something deep inside me seems to say. My friends all tell me you will break my heart, but I can't stay away. For when we kiss, I know that this is where I always want to be. Yet when you look at me, there's something in your eye that seems to warn me. And I see danger, danger, danger, danger in your eyes. There's danger, danger, danger, danger. I know that I should stay away. But when you smile at me, the danger disappears. And when you're close to me, I have no doubts or fears. Oh, darling, should I stay or should I run away? I guess that I couldn't even find someone whose love I'd never doubt. Never be, for you're the one I just can't live without. But still the danger's there, and should you break my heart, I'll take the blame. All of this danger, and my heart's in danger when I play the game. And I see danger, danger, danger, danger in your eyes. There's danger, danger, danger, danger. My heart cries, I know. Dana, né? É, Vic Dana, o nome desse cantor aí, o nome dessa canção é Danger, ou seja, Perigo, é de 63. Vamos tocar um trechinho da canção dele de maior sucesso, que foi I Will, que é de 62. Tem uns comentáriozinhos pra fazer, pode ser? Pode, peraí, deixa eu achar o I Sem Will. Problema. I Will aqui. I Will. Vejamos se é essa. Tá. Vai, vamos lá. I don't want to be the one to say I'm gonna miss you, but I will, I will. I don't want to say I'm gonna cry my eyes out, baby, but I will, I will. I'm not ashamed for you to know how much I really loved you so, 'cause it was such a thrill. Bem anos 60 mesmo, né? É, bem, essa canção aí, I Will, lembra os primeiros 40 segundos de uma do Roberto Carlos, sim, que eu também mandei um linkzinho. Vamos colocar só um trechinho. Vamos lá. Isso, rapaz, é uma canção chamada Rotina, de 73, do Roberto. Verdade. Viaje com a Showtime, a máquina do som. O sol ainda não chegou e o relógio há pouco despertou. Da porta do quarto ainda na penumbra. Isso pra mim é plágio descarado. Vamos dizer que é parecido para não dizer que é igual, entendeu? A que a gente tocou, o trecho que a gente tocou da I Will é de 62, e essa que é chamada Rotina, do Roberto Carlos, é de 73. Vale dizer que a Will foi regravada em 65 pelo grande Dean Martin e pelo Raul Seixas, quando ele chamava ainda Raulzito, do grupo Raulzito e as Panteras, em 68. Né? O Vic Gaye nasceu em 1940, no estado de Nova York, numa cidade chamada Buffalo. Ele foi descoberto pelo grande Sammy Davis Jr. E ele teve como grandes sucessos uma canção sobre um assistente de padre, como é que a gente chama mesmo? Me ajuda. Sacristão. Um sacristão ou coroinha, né? Uma canção chamada Little Altar Boy e também Shangri-La, nos anos 60. Ele pode ser ouvido num filme chamado O Ritmo do Twist, que era um veículo, né, para a onda de Twist, né? O filme até conta no elenco com o Chubby Checker. Né? E interessante que esse filme, ao ritmo do Twist, foi realizado por um diretor chamado Oscar Rudolph. E esse diretor é um diretor de TV, ele fez apenas 36 episódios da minha série favorita, Batman, né? Estrelado pelo grande falecido recentemente, Adam West. Também o Vic Dana pode ser ouvido também numa comédia que satiriza intrigas internacionais, chamada Um Assunto Internacional, com o grande Bob Hope, a Michelle Mercier e a belíssima Yvonne Di Carlo. Então, vamos para os anos 70? Vamos, mas antes eu quero dizer para você que saiu uma reportagem hoje no UOL dizendo que o Batman e o Robin eram gays e a mulher... Eu já te falei 50 vezes que isso é intriga. E a mulher gato, joga, e a mulher gato era lésbica. Tá no UOL hoje, eu vou publicar. Quem falou isso é daquele pessoal ali do Cracódromo, que não, eu acho que deveria... Eu vou publicar. A gente vai dizer, não vai não. Vou publicar, tá. Vai lá, Fofão, tá. Vou vamos publicar. Vamos lá, no 70, gente. Não aconteceu nada, né? É, essa canção não fez certo algum. Essa canção é de 76, o nome é Honey, do grande em estatura e talento George McRae. O maior hit dele, a gente está acontecendo daqui a pouco, foi obviamente Rock Your Baby, em 74. Ele era pupilo do Casey and the Sunshine Band, ele era backing vocal do grupo. Ele nasceu em 1944 na Flórida, foi oficial da Marinha Americana, tinha sonho depois de ser policial ou advogado e acabou como ídolo da disco music. A canção Rock Your Baby, já vai vir um trecho para quem não está conectando o nome com a canção, vendeu cerca de 11 milhões de cópias a partir de 74, né, quando ela foi lançada. Ele mora parte do ano em Aruba e também na Holanda, onde ele sempre foi muito popular se apresentando em casas de show. Ele pode ser ouvido em filmes como A Sátira Política, Todas as Garotas do Presidente, numa sátira abominável chamada O Tempo de Demência, que era uma gozação em cima do Pulp Fiction, do Tempo de Violência, Detroit, A Cidade do Rock, aquele filme patrocinado e com participação do Kiss, Café da Manhã em Plutão, e outros. Vamos tocar um trechinho então do Rock Your Baby. Não, eu não sei se eu não sei se é essa que ele faz uma homenagem a mim, mas eu vou tocá-la. Vamos ver se é essa. É essa mesmo que ele me chama de sexy. Essa música ele fez em homenagem a mim, desculpe, Marco Antônio. Por que especificamente, diga por que, de tantas as canções, por que essa foi que especificamente achei? Porque você tem um nenê feito para ser sacudido, para ser colocado no colo? Por que não, porque ele diz sexy, se referindo a mim. Ah, sim. Ele se refere. Ai, é que a gente não tem que fazer para respeitar o chefe. Mas tudo bem. Mas é sensacional essa Rock Your Baby, por favor, né? Não, essa é, né? Fantástica. É 74 essa canção. Vamos para os anos 80, então? Bora, vamos lá, Fofanha. What? Man at Work. É, esse grupo aí, né? Eu até fiz uma, coloquei na chamada até que é um grupo australiano que proporcionalmente falando fez mais sucesso no Brasil do que nos Estados Unidos, né? Proporcionalmente falando, claro, a gente, né, pelo número de habitantes e tudo mais, nos Estados Unidos são basicamente vistos como uma banda de um ou dois sucessos, né? Mas no Brasil tiveram mais de 5 sucessos. A canção que a gente colocou há pouco, chama Upstairs in My House, de 83, não fez sucesso, né? Até porque a gente, a proposta do programa é sempre essa, pegar gente famosa ou gente que teve algum sucesso, alguma trilha sonora, e daí desencavar alguma coisa que merecia ter feito sucesso, mas que não fez, por uma razão ou outra. E, como eu já falei, é uma banda australiana, eles podem ser ouvidos em, esse grupo pode ser ouvido em filmes como Sonhos Rebeldes, que no original era Valley Girl, um filme com Nicolas Cage no início da carreira, a Crocodilo Dundee em Hollywood, um filme que eu acho bem fraquinho, mas vale pelos últimos 15 segundos, que é quando toca Down Under, Kangaroo Jack, Noiva em Fuga. Esse grupo começou em 78 e estourou em 81 com a canção Down Under. Na formação original, Colin Hay, que é meio que o dono da banda, né, no vocais, Jerry Spicer na bateria, Ron Stryker na guitarra, depois veio o Greg Hamm, que tocava flauta, saxofone e teclados. O Greg Hamm faleceu até no dia do meu aniversário, dia 19 de abril, só que em 2012, dizem que foi pelo excesso de, como é que pode dizer assim, de vida louca, no sentido assim de drogas, né, diz que o coração não aguentou e já estava debilitado há tempos, daí veio a falecer. Também contou com, o grupo também contou com John Rhys no baixo, e eles gravaram até, tem tanto sucesso, eles gravaram em 96 um CD só, que é mais conhecido no Brasil, que é ao vivo no Brasil, né, Man at Work Live em 1996 em Brasil. O Colin Hay até, como eu falei, virou a cara da banda, até foi processado por outros integrantes, porque supostamente ele não gosta muito de dar crédito para os outros e não gosta de repassar dinheiro. Então, é isso aí que eu posso mais posso dizer. Ah, já que a gente está... vamos só um trechinho do Overkill, que foi uma sucessão deles também em 83. Peraí, deixa eu achar você aqui, porque está bravo. Logo abaixo ali do Upstairs in My House, quando eu te mandei o link, por favor. Peraí. Só nos primeiros acordes as pessoas já reconhecem. Oh, I'm trying. Pode pular, Fofunha. Tá. Porque esse aqui ele mandou com anúncio, infeliz. Só um pouquinho. Ele não tirou o anúncio, vadio. Vadio é o Marco Antônio. Fofunha. Vai, Fofunha. Sleep. I think about the implications of diving in too deep, and possibly the complications, especially at night. I worry over situations. I know we'll be alright. Perhaps it's just imagination. Esse foi o grande sucesso deles no Brasil, né? Eles tiveram quatro sucessos, essa canção, e eu coloquei essa porque ela é do mesmo disco da canção que a gente tocou na íntegra, do Upstairs in My House, né? A canção que a gente tocou o trecho agora foi Overkill. Então, já que está chegando ao final, eu queria fazer uma chamadinha, que está acontecendo nos próximos dias em Porto Alegre, o maior, não é um dos, o maior festival de roteiro da América Latina. O nome é Festival do Roteiro Audiovisual de Porto Alegre, obviamente agora em 2017. Se o pessoal quiser dar uma checada para mais informações, convidados internacionais, convidados nacionais, tudo girando ao redor da realização de roteiro. É www.frapa, né, F de Fernando, R de Rui, A de Antônio, P de Paulo, A de Antônio, .art, A-R-T, né, .br. Então, www.frapa.watch.br. É o Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre. Acho interessante dar uma chamadinha aí, porque a gente tem gente bastante, tem um pessoal, um número grande de pessoas aqui no Rio Grande do Sul que escutam a gente. De repente tem gente vindo para Porto Alegre para isso. Então, só dar uma chamadinha, tá? Fica... Então, agradecer o espaço de novo. Acho que o programa, acho que hoje fluiu Muito bem, bom. A entrevista foi ótima e acho que as canções também não ficaram muito para trás. Olha, foi fantástico, muito bom como sempre. E hoje você, como disse o Renzo, o melhor entrevistador que nós temos na mídia é você. Não é do Obrigado, mas eu só gostaria que eu repetisse os elogios do Renzo, que cada vez, eu fiz um acordo com o Renzo, cada vez que ele me elogiasse, como eu te falei já antes, eu mando R$8 para a conta dele, daqui a pouco eu vou ter que vender o carro. Bom, eu quero informar as pessoas, se estiverem recebendo mensagem inbox minha, com foto, qualquer coisa, porque estou recebendo de inúmeras pessoas, é vírus. Tá. Não abram, por favor. Aquele lance então de foto tua nua. Não tem foto nua, não tem foto nua, o cacete. Tem uma foto minha bonita de paletó gravata. Era exatamente o que eu tinha falado, foto nua com cacete, mas tudo bem, mas não é. Não é. Então não abram, porque é vírus. O nosso técnico Marcelo Tibério já está trabalhando nisso, porque agora eu quero descobrir de onde veio essa infecção computador. O bravo que esses vírus, eles, quando eles adentram nossas máquinas, eles repassam como se a gente estivesse passando, né? Então a tendência da pessoa, quando recebe, é achar que é culpa da pessoa, né? Que está como se estivesse mandando, né? E fica uma coisa absolutamente desagradável, viu? Sim. É absolutamente desagradável esse tipo de pessoa, porque a pessoa... Tá avisado. Não vou abrir, então, apesar da tentação, eu não vou abrir, correto? Não abra, não veja. Tá, não sei se você recebeu aí uma foto. Tá. Não, sem estresse. Depois eu checo ali qualquer coisa ou apenas deleto. Você deleta. Obrigado pela força, obrigado pela audiência, gente, tá? E até semana que vem. Até sábado. Até sábado, meu amigo, não tá, é semana que vem, até não. Até sábado. Um grande abraço a você. Abraço, gente. Tchau, querido. Tchau.